Salvador Natal, nível 150, pistão no zero, curva direita, saída Conde. Controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5165. 9 mil pés. Revisar a saída Conde, chamando 119.35, transponder 5165. Ok. Confirmando curva esquerda após a decolagem, saída Conde da pistão a zero, força aérea 1393. Gente, curva à esquerda, saída Conde, 1393. Chame pronto para o táxi no pátio militar, força aérea 1393. Força aérea 1393, chama para o táxi. Está operando visual nos mínimos, 1013 é o ajuste, na superfície venta 180 com 7 nós, intensidade máxima. A operação é visual, capitão. Por enquanto. E o ILS e X-ray para posse. Senhor, pelo seu toque, seu ingresso, a chegada é a Mari. Por sinal, é visual nos mínimos, ok? Botanal 47105, 5 milhas para passagem sobre o marcador. Eu agradeço a sua colaboração. Vou checar o trem, chamar a torre 1186. 186, boa tarde. Azul 4065, chame Recife 1-3325. 3325 com Recife. Então, boa tarde, sou 4065 Azul. Boa. O gol no 754 na descida para 5000. Para 5000, na 754. Bravo Alfa Hotel, acione a identificação. Bravo Alfa Hotel, está em contato radar, a dista de Mari 30 milhas. O Bravo Alfa Hotel. Índia, Delta, Papá, controle Salvador. Índia, Delta, Papá, ciente. Nível 100, o senhor está voando de Paulo Afonso para Salvador, confere. Ah, positivo, para Valença, controle agora, está ciente. Informe para livrar o nível 100. Paulo, boa tarde, Oceano 6314, livrou? 6314, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette. Autorizado, pouso, pistuno zero, vento 170 graus, 0629, ajuste no zero no 3, chuva leve da roda. Gente. E controle Salvador. O senhor não tem condições de manter visual no 35 no setor? Ah, ok, Vitor Bravo Mike, façamos o seguinte, faça uma curva pela direita, suba para o 050. Ao atingir o 050, vai voar para a Mari, para a chegada da Mari com 1013. Aceito a sua aproximação de instrumentos para a pista 10. Solicitação negada, Vitor Bravo Mike. O senhor inicia agora um 360 pela direita, subindo para o 050. 6314, portão 05. 05, no 4. 54. Azul 4032, sendo descida para 5000. Azul 4032 não copiou o controle. Desça para 5000 pés. 5000, 430. Gol 807, em descida para 6000. 6000, 807. Coveta para a direita, para a direita. Mike Ecovia, uniforme livrando a zona de controle. Bora, livrando a zona de controle, é Mike Ecovia. Motaxo e Hotel, mantenha a posição, chame a torre 18-6, Fuzero 9393. Canal 4710, solo 25, livrar direito no 21.9. 219, obrigado. Azul 4032, vou ir com 210 nós. 4032. Boa noite, 07, 220 nós. 229-807. Salvador, boa tarde, gol 396, informação Serra. Gol 396, Salvador, descida para 7000, chegada a mar em 1013, 250 mar na velocidade, para sequência mesmo. 7000-0093, 250 mar na descida, gol 396. Azul 4032, vetoração para sequenciamento. Esquerda 360, tem como limite o localizador. 0, limite ao norte, 4032. O gol 754, vou liberar a restrição de altitude, vai descer para 2000. Passou o través da ilha de Maré, na Baía de Todos os Santos. Positivo, ciente, passamos com a Massari também. Baixa a restrição em pelo, desce para 2000. Conhece a área, né? Um pouquinho. Confere no 393, autorizado alinhar e decolar a partir da interseção até o pistão 0, vento 170 graus 049. Índia Delta Papá, para a descida. Índia Delta Papá, desça para o nível de voo 050. 050, Papá. Informação certa. 649, Ilhéus, Pronto, Salvador, Ilhéus, 240, pista 90, curva direita, saída da El, Leda, põe Leda, direto Ilhéus, controle 119, decimal 35, 5460. 240, Ilhéus, 190, decolando 0, curva direita. direita da Almeida, direto em Ilhéus, controle de Nafrique, com transponder de 460. Correto, no 649, chame pronto, portão 3. Salvador, boa tarde, Chanel 6327, está sempre da Serra, autorização 240 para Ilhéus. Ilhéus 240 autorizado, Golf 677, pista 10, curva direita, saída da El, lida após lida Ilhéus, controle 119, decimal 35, transponda 5476. Afirmativo, senhor, 240 para Ilhéus, decorada 10 com primeira curva direita, da El, lida, chama o controle 119-35 e 5476, transponder, Chanel 6327. Direita após, chama pronto, portão 1. Portará, muito obrigado. Direita 240-2000, limite ao lock 1807. O azul 4032, a proa agora é 85, 085 para estabilizar no curso. Em descida para 2000, está sobre ele Itaparica. Gente, 085, autorizado, localizador, desce para 2000, 4032. 1396, navegue com 2109. 2109, gol no 396. Bravo, Alfa Tel, controle. Positivo, tá liberado o desvio. O Vitor Bravo Mike voando para Mari, acione identificação. Está em contato radar, está 25 milhas para a Mari na chegada da Mari. 393 decolado aos 31 no controle 119 decimal 35. É 1754. Checado, até daqui a pouco. Até. Força Aérea Brasileira 1393, este é o controle Salvador, está em contato radar. Saída Conde. Número para pouso, vento 170 graus, 04 nós, ajuste no 03, chuva leve. Ok, avistando já. Portaremos o trem embaixo. Ágil. O 807 está passando agora 4000 para 2000 pés, proa 210. 210, 807. O Gol 1396 libera a restrição de altitude, desça para 3000. Gol 1396. Positivo, você vai seguir o Gol 1807, que está agora ao norte e nordeste da Ilha Itaparica. Gente, o Gol 1396. Boa tarde, 3192. 3192, este é o controle Salvador, vamos descer para 7000 pés, chegada Mari, 1013. 3192. 7.002 etapa, é isso, agilizou o processo. Etapa livre. É. 7.4, avistado, autorizado pouso. Vento no 7.0 graus, 04 nós. É, autorizado pouso, pista no 0, gol no 7.4. 807, esquerda 140 para o localizador, livre LS. Estabilizado. Gol 396, vetoração, esquerda, proa 035, desça para 2000, tem como limite o localizador, 396. Gente, sob vetoração, esquerda 035, 2000 pés autorizado, limite ao localizador, gol no 396. Prossiga. Positivo, hora certa 1734, proposto e aceito, prossiga visual e forma estimado para pouso. Será 40 e 94. 40 aí? Não, não entendi ainda, Delta da Papá. Agora positivo, 1749. Positivo. Azul 4032, checa o trem, torre 1186. 186, 4032. Torre Salvador. Boa tarde, Azul 4032. Uma milha para o Simbra. Já a vista da presente? Visual. Ok, complete aproximação, guarde formação de pista livre, número 2 para pouso. Tráfico procede, 737 está aproximadamente a 1 milha da captura. Vento no 70 graus, 049, ajuste no 013, chuva leve. Ok, aguarda, 4732. Positivo, ainda efetuando desvio à esquerda. Afirmativo. Controle está ciente. Redução 1909, gol 1396. Ciente, o 396 vai voar no máximo 3 milhas para girar à direita. Ciente, no 396. Positivo. Positivo, está autorizado. Gol 1396, proa 075 para o localizador, em descida para 2000, livre LS. 075, o localizador livre LS, XA, gol 1396. Gol 807. Gol 1807, localizador 5 milhas para o externo em aproximação, redução em cheque pré-pouso. Agradecemos a sua colaboração à torre 1186. 1186, obrigado, boa tarde. Boa. Controle, o Bravo Hotel dá pra gente, tem condições de voar etapa, se autorizado. Ciente, mantenha a proa de Itape e 5 mil pés. Será ultrapassado por um Airbus Tatã. Ok, na proa de Itape, mantendo 050, ciente do ultrapassagem do Bravo Hotel. O 754 é forte antes do Juliette. Conferência Juliette, obrigado. Forma de pista livre, número 2 para posto, tráfego precede Embraer 90, está aproximadamente 1 milha para cada feira. Vento no 60 graus 02 nós, ajuste no 013, chuva leve na rosa. Aguardando a autorização 807. Na 612 3192, ajuste 10013. Dá uma olhada? Eu vou checar junto à torre. Bravo Alpha Hotel, desça agora para 3.000 pés, reitero 1.013. Tudo, Bravo Hotel? 3.000 pés. Para 3.000, Bravo Hotel. 3192, está chovendo, a pista está molhada. Certo, obrigado, 3192. Azul 4032, Alô 38, Olivrar direito no 21-9. Olivrar no 219, obrigado. Gol no 807, pista livre tem autorizado pouso, vento no 80 graus, 04 nós. Pista livre pouso na 10-1807. Tarde, o Azul 4032. 4032, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 4032 da Azul. Isso é bom pouso. Gol no 396. Alfa Tango, Kilo, Romeu, Oscar, prossiga. Já teria nossa autorização. foi para que horas? Ei, campo à vista. Ano 396, boa tarde, complete aproximação, aguarde informação de pista livre. É o número 2 para pouso, tráfego pré 7737 está aproximadamente a 2 milhas para cabeceira. Vento, 180 graus, 02 nós, ajuste 10013, chuva leve na roda. Gente, 10013, número 2, gol, aguardando autorização de pouso, gol 1396. Passa 3192. O Bravo Alfa Hotel está sendo superado pelo Airbus. Pode descer 2 mil agora, tá 3192? Não, ainda não. É, mantenha 5 mil a atingir. Vai manter, tá 3192. O Bravo Alfa Hotel em descida para 2 mil pés após Itapeduna, o Bravo Alfa Hotel. Para 2 mil após Itapeduna, Bravo Alfa Hotel. Táxi. Bravo Alfa Hotel, passa 3 mil pés, descendo para 2 mil pés. Eu informarei o Bravo Alfa Hotel. Então 3192, desça para 5 mil, Duna ILS autorizado. Eu corrijo, para 3192 para 2 mil pés, Duna ILS autorizado. 2 mil, Duna ILS autorizado, tá? 3192. Sete no 754. 754, porta 612. Meia dúzia. Pela Juliette mesmo? Positivo, obrigado. Solo com 807, livro Robo Dias. Chego para o Flávio Guimarães, depois da Delta Papá. Ciente da Delta Papá, frequência livre. Tá. Porta 8 para o azul. Paulo 807, ligou. 2 mil, Bravo Alfa Hotel. Positivo, Bravo Alfa Hotel. Qual é a sua velocidade indicada agora? 115 nós. É, ciente, 115 nós. Foi direto para Duna. Em Duna, 2 mil pés, o senhor intercepta o localizador e completa a aproximação em ILS. Foi direto para Duna e após o ILS, o Bravo Hotel. Curta final, aguardando autorização de pouso, gol 1396. Já autorizado pouso, vento 180 graus, 049, 1396. Livre pouso, gol 1396. O Vitor Bravo Mike, qual o tipo do seu equipamento? Exército. Ah, certo. Controle Salvador, boa tarde, Rosário 2231. Agora vai abandonar o nível 250 para 150 conforme sempre. Ciente da informação, Sierra, com Proa de Mari. Rosário 2231, esse é o controle Salvador. Ajuste agora, 1-0-1-3, vou ir para Itap em descida para 6000. Ajustou no 0-1-3, Itap descendo para 6000, passarendo 2231. Ajustou. B74. Delivery start direita, Ponte Espera 286013, governo. Direita, Ponte Espera 286. Obrigado, boa tarde. Ano 396, no solo 44, livrar 121-9. Ao livrar, solo 1219, gol 1396. Senhor, em coordenação, está ali no pushback. Chame a 6327. 6192, Duna, intercepta o localizador, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1186. boa tarde, Gol 649, pronto. Golo 649, autorizado alinhar decolar pista 10, vento 180 graus, 04 nós. Livre linha decolar da 10, no 649. Doutor 396, boa tarde, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio no 396. Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 1396. Passo da Juliette, 807. Gente, mantenha a posição. Manterá. Nós, ajuste no 0 no trem, chuva leve na roda. Gente, está 3192. Mando 649, decola os 47, controle 119, decimal 35. 935, boa tarde. Boa. 3192, pista livre, tem autorizado pouso. Livre pouso, 110, tá 3192. Autonomia de 2 horas e 6 minutos, nosso alternado Aracaju, POB 75. Táxi autorizado, ponto de espera da 10, quando lá chame torre 118, meia dúzia, o Ocha BR 6327. Tio, o senhor pode esperar da 10, chama torre 118, meia. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Uno 807, ingresso via Juliette, portão número 4. Juliette, portão 407. Uno 396, pode prosseguir, segunda à sua esquerda, Índia, portão 03. Segunda esquerda, Índia, portão 03, Gol 396. Pedra. Mi 13, 10, 13. Ah, entendido. É 10, 13, padrão, viu, Pedra? Gente, for sério, 393. Controle Gol 649 informa interferência na frequência. Ciente, grato. Plano Yankee decola nível 040, após prossegue visual, decola pistão no 7 com curva direita, saída coral. Frequência do controle, 119.35, a torre em 118, meia dúzia. O Kilo Romeo Oscar. Acione o código padrão Kilo Romeo Oscar. Agora 7.013, chegada a bom. 7.013, chegada a bom. 721. Bravo Alfa Hotel, Duna, localizador em aproximação. Chame a torre 1186. Bravo Alfa Hotel. Isso, 0153, para ataque de decolagem, torre 186. Quilômetro. Autorizado.